Apresse desmoral.com.br. Mais um lançamento da ZR. É o Mr. Boom 7, 3, 9, 8, 1, 14, 3, 3, 6. Eu disse se liga galera, é o Mr. Boom que tá chegando. Aluguei uma casa pra curtir esse ano. Não levou uma não, duas quengas intrigadas. Dois batula, barraqueira, quatro dias de chibata. Se liga galera, é o Mr. Boom que tá chegando. Aluguei uma casa pra curtir esse ano. Não levou uma não, duas quengas intrigadas. Dois batula, barraqueira, quatro dias de chibata. Cachaça, quenga, prepara no loló. Terminei com uma mulher pra ir pra putaria só. Cachaça, quenga, reparei do loló. Terminei com uma mulher pra ir pra putaria só. Cachaça, quenga, paredo, tá, pá, aí. Cachaça, quenga, paredo, loló. Terminei com uma mulher, explode o bagulho. Esse é o Mr. Boom, nosso lançamento da ZR, MT Record. Eu disse se liga galera, o Mr. Boom que tá chegando. Aluguei uma casa pra curtir esse ano. Vou levar uma não, duas quengas intrigadas. Dois baitula, barraqueira, quatro dias de chibata. Se liga galera, o Mr. Boom que tá chegando. Aluguei uma casa pra curtir esse ano. Vou levar uma não, duas quengas intrigadas. Dois baitula, barraqueira, quatro dias de chibata. Cachaça, quenga, paredão, loló. Levei com uma mulher pra ir pra putaria só. Cachaça, quenga, paredão, loló. Só os quebrada canta comigo. Cachaça, quenga, paredão, loló. Terminei com uma mulher. Cachaça, quenga, paredão, loló. Só as novinha gostosa que gosta de fluxo. Quebra no bagulho. Tchau, vá, em cima, embaixo, em cima. É o Mr. Boom, é original. Tá ligado que é original, nós, né? André Cedis, o mural de Ibicoara. Brasil.